A partir de R$56,90. Rastrear Veículos. Seu veículo muito mais protegido. Tarde Máxima. Oferecimento. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Odonto Company. Bairro Vale Quem Tem. Sorria que dá. Bora nessa, gente, começar a partir de agora, essa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A tarde é melhor aqui na nossa rádio. É aqui, com muito pô. Mais som, mais alegria. Tarde Máxima. Aê, bora começar hoje, quarta-feira, 6 de abril de 2022. E aí, pessoal, vocês estavam com saudades? A partir de agora a gente vai rolar pra você o nosso Tarde Máxima. Hoje já é quarta-feira, metade da semana. Olha, hoje a gente vai ter um programa especial. Além de pegar o nome da galera, pra galera concorrer a um Pix de R$100 do nosso parceiro aqui, que é o aplicativo O Top. Hoje a gente vai falar do novo curso de odontologia da Faculdade 7. A gente vai receber os professores que são coordenadores de curso. A gente vai falar dessa novidade daqui a pouquinho. Você que tem dúvidas sobre saúde bucal, bom, você vai ficar sabendo daqui a pouquinho aqui na programação da sua rádio CV+. Você vai caprichar na sua mensagem. Vai lá, indica. Bom, tô esperando seu áudio. Vai pedindo sua música preferida. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o nosso assunto para esta quarta-feira. Então, você já fica ligado aí com a gente, tá? Bora começar! Por aqui é o Eric Zou. Avisa aí que eu acertei de novo! A fila anda. Tá aí pra você o som de Léo Magalhães. Agora são 3h23. Muito mais som, mais alegria. Tarde Máxima. Bam, bam, bam, bam. Gente, olha, é o seguinte, eu não queria dar essa notícia pra vocês, mas a vida ela é feita de fases, não é? Pra ser direto e reto, hoje é o meu último dia aqui na Rádio CV+, tanto meu quanto do Abraão e da Ana Karine. Nós estamos pedindo demissão aqui da Rádio CV+, tá? E a mensagem que a gente leva para todos os ouvintes é de gratidão, de amor, de carinho, porque foi uma rádio que foi feita com muito amor, com muito respeito. E, gente, a gente está saindo pelas portas da frente, tá? A gente sabe que quando chega de uma certa forma, quando a gente chega em uma fase, né? Porque a vida ela é feita de fases. Não sei se você acredita, mas a vida ela é feita de fases. E chega um momento que essa fase ela chega ao final. Então, o que que acontece? Eu já tô deixando claro, porque provavelmente vocês amanhã não vão ouvir mais as nossas vozes e vão estar estranhando. Bom, a gente fica na torcida para que essa situação seja revertida, né? Que haja o diálogo, mas enfim, tá bom? E é isso, vambora, aproveita e manda aí beijos. A gente vai continuar a fazer o programa normalmente até o finalzinho, com todo o profissionalismo, com todo o carinho, com todo o amor. Pra você que tá aí do outro lado, que, claro, foram sempre a peça fundamental, gente. Pra gente, pra nós, comunicadores aqui da Rádio CV+. Então, manda ver, vai pedindo sua música, vai mandando seu beijo. E vida que segue, a gente deseja ótima sorte, tá? 3h25, parada pro intervalo comercial. Surpreenda-se com um novo SUV da G. Avenida Professor Hugo Bastos, 5902, Vale Quem Tem. Odonto Company, Vale Quem Tem. Som de Minha Vida Sem Você aqui na programação da sua rádio CV+. Bom, gente, olha, tô ficando por aqui. Quero agradecer ao carinho dos nossos ouvintes, as milhares de mensagens. Como a gente já havia falado no ar, né, ouvintes? Eu, Eric, Ana Karine e Abraão, a gente não vai mais fazer parte da Rádio CV+, né? A gente entrou em acordo com a empresa, a gente acabou pedindo demissão. E aí o que que acontece? Vida que segue, por aqui quem vai comandar a festa a partir de agora, eu quero que vocês recebam com todo carinho o meu querido Francis. E aí, Francis? E aí, bro? Boa tarde, meu querido Eric e a todos os nossos ouvintes. Estamos aí com essa responsa a partir de agora, de fazer companhia aos ouvintes da Rádio CV Mais e proporcionar para todo mundo uma tarde muito bacana. Pronto. Francis, boa sorte para você, meu amigo. Tudo de bom, tá? Muito obrigado, meu irmão, para você também. Boa sorte a todos os seus novos projetos nessa sua nova jornada. Gente, a gente se encontra por aí no FM, tá? No FM, na televisão. Forte abraço, me segue aí, arroba Eric Paulo Locutor, Eric com CK. Beijão! Chama ele!